Só que nem isso eu consigo ter. Mas entre o amor próprio e você, escolhe. Dami Santana e Banda Top 3. Preciso viver. Me deixa em paz. Preciso de um tempo pra me resolver. Essa confusão, essa confusão. Essa confusão.